paixão, estrela do meu coração, estrela do meu coração. Magnético Light, o som que tem a poderosa proteção divina do nosso Deus Todo-Poderoso.